congelando a minha carne, fervendo abaixo de zero, tremendo por você, conservada, até você resolver me derreter. Congelada está minha carne, dura feito pedra, retalhada num açougueiro, cozinhada e pronta, é só esquentar e comer. Meus lábios é roxo, baby, até você abrir o freeze. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Congelada está minha carne, fervendo abaixo de zero, tremendo por você, conservada, até você resolver me derreter. Meus lábios roxo, baby, até você abrir o freeze. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la.